Chaua. É festa, é adrenalina pura. Pura.

eu te faço sorrir. Tu trancas a cara e te afastas de mim. E eu nunca conheci alguém como tu, que sempre me faz feliz. É mais forte que um furacão, é mais que atração. Só quero que tu estejas aqui. E com todo respeito. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. DJ Daniel Cardoso, mandando muito som. E olha eu por cima, continuo apaixonado, mas agora pela vida. Com aquele seu desprezo, criei um bem irado. Mistura de cachaça e desapego, tô solteiro, tem uma vaga, tô solteiro. É DJ Mohan Produções. Tim, tim, tim, tim, um brinde pra ela. Tim, tim, tim, tim, que não me ligou. Tim, tim, tim, tim, me deixou solteiro. Tô com a de Salvador. Tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, tim, que não me ligou. O guerreiro do chão. Tipo Bob e Hermina, bom pro Grenada. Beleza, tá querendo mudar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando flashback. É tudo que eu sempre quis, nunca me vi. Mano, tá tipo bomba e a mina, bomba, pra mim e começa a ensinar. Eu fico de quatro novinha pra Você está com o Guerreiro do Saua. Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Medo de sofrer por me apaixonar. Mas você me visita toda noite e traz presentes que agora me confundem. Faz o mundo girar, faz me apaixonar. Vou te amar sem medo, medo de errar. Um mais um nem sempre é dois. Matemática do amor sem medo. Eu fiz tudo direito, te destruí, criei um alibi perfeito. Saí do trabalho e fui pra sua rua. Com a aliança, um buquê, uma proposta sobre a lua. E ao chegar, eu te vi se entregar pra um outro alguém. E eu chorei ao pensar que eu iria te entregar minha vida. E agora não há o porquê. Continua forte. Banda Louca Tentação, a tentação do sucesso. Tu sempre quis mostrar que era o tal, o insubstituível, que eu nunca ia te esquecer. guerreiro do Xaua. Chegou pra arrebentar. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta a caixa, tá dando like. O Elipe, baile de favela. Que a Marconi é baile de favela. Pra São Rafael é baile de favela. E os menores preparados pra fuder caixa. Vai, mano! Alô, DJ Daniel Cardoso! Vai, meu filho! Arrocha! Bota quente! Do animal, boquinha do animal, boquinha do animal, dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, e a novinha passa mal. Começa, DJ Mauri! Manda! Manda! Este é Guerreiro do Xaua. Eu pensei que eu ia tanto.

que não vale nada, estou te entregando. Pois as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serve pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar de um traidor. Me faça esse favor. Paixão do nada, amor.